rever esse meu erro de pegar no celular toda vez que tô bebendo por você. Por você. Já achei o seu contato que eu disse ter apagado. Já abri nossas conversas e o dedo tá coçando pra escrever. Pra escrever. Vai ficar pra amanhã o plano te esquecer. Vou te mandar um WhatsApp escrito: oi, sumida. Quando visualiza, me liga. Quando visualiza, me liga. Vou te mandar um WhatsApp escrito: oi, sumida. Quando visualiza, me liga. Quando visualiza, me liga. Cachaça e WhatsApp recaída. Música do meu brother São Oliveira, composição de Felipe Paz. Essa é hit, hein? Valeu, meus parceiros. Lá vou eu mais uma vez cometer esse meu erro de pegar no celular toda vez que tô bebendo por você. Por você. Já achei o seu contato que eu disse ter apagado. Já abri nossas conversas e o dedo tá coçando pra escrever. Pra escrever. Vai ficar pra amanhã o plano te esquecer. Vou te mandar um WhatsApp escrito: oi, sumida. Quando visualiza, me liga. Quando visualiza, me liga. Vou te mandar um WhatsApp escrito: oi, sumida. Quando visualiza, me liga. Quando visualiza, me liga. Cachaça e WhatsApp recaída. Joga baixinho, joga baixinho. Vamos lá. Vou te mandar um WhatsApp. Vem! Sumida. Quando visualiza, me liga. Visualiza, me liga. Vou te mandar um WhatsApp escrito: oi, sumida. Quando visualiza, me liga. Quando visualiza, me liga. Cachaça, WhatsApp, recado.